Então, o nosso tema dessa noite é o significado da doença. E a gente já ouviu muita coisa sobre doença. Nós, de vez em quando, adoecemos. E a dificuldade, às vezes, é a gente entender o porquê que está passando por um processo desses. Separei algumas observações aqui para a gente conversar. A primeira é que a nossa saúde, seja ela no completo, físico, mental, espiritual, emocional, ela vem de uma vitalidade que a gente chama de energia vital. Essa energia vital, ela vem de vários lugares para nos compor. É o nosso cosmo, né, que é o universo, da onde a gente absorve, é através dos alimentos que a gente come, por isso que alguns alimentos se diz que são saudáveis e outros não, porque ao invés de nos trazer essa energia, nos sugam, através da respiração, que é um mecanismo muito mais importante do que simplesmente a questão física, e através do contato que a gente tem entre nós. Então, nós absorvemos energia de outras pessoas e também emanamos a nossa energia transmitindo para os outros. Então a gente sempre lembra, né, que a gente pensa sempre que a gente é um ser que está apenas recebendo, mas nós também estamos emanando. Então a nossa responsabilidade é pelo aquilo que nós estamos emanando. E falando em doença, as doenças físicas, ele nos diz que elas são provenientes de acidentes, de excessos ou de exageros. Isso num segundo momento. As doenças espirituais, elas são provenientes das nossas vibrações, das coisas que nós fazemos. E até nós podemos trazer de vidas anteriores para, como se diz, drenar nessa existência, se possível, tudo para que não fique nenhum resquício para a próxima. E as doenças simbióticas, que a gente às vezes se preocupa tanto com algumas coisas, e essa simbiótica, eu não digo que ela é a mais importante, mas ela é a mais comum no nosso dia a dia, porque é através da nossa sintonia é que nós absorvemos coisas boas ou más. E essa nossa sintonia, ela é de acordo com aquilo que a gente está pensando, está sentindo, está emanando. A gente se situa no mesmo campo vibracional de outros irmãos nossos, encarnados ou desencarnados. Como já foi dito em outras oportunidades, a nossa simbiose com eles, principalmente com os desencarnados, ela é tão grande que a gente às vezes não percebe o que é vontade nossa ou o que é sugestão alheia, mas somos sempre nós que manifestamos. O domínio, a vontade é a nossa. Então nós temos dentro de nós muitas crenças negativas, muitas emoções negativas que acabam por desenvolver enfermidades, às vezes físicas, quando são tão avançadas, e às vezes apenas mental. Então, é fácil para a gente, às vezes, apontar o dedo para alguém e dizer, aquela pessoa ali é um doente, né? Pode não ser um doente físico, mas é um doente pelas atitudes que ela tem. Mas, de uma certa forma, todos nós temos alguma válvula que a gente deixa escapar essas nossas anomalias mentais, porque não somos perfeitos. Temos muitas dessas crenças negativas dentro de nós, emoções que às vezes a gente não controla ou até não percebe ou se acostumou a viver com elas por um longo período e acredita que aquilo, essa manifestação, ela é normal, mas ela não é. Tem uma literatura cada vez maior sobre a questão de doença e do significado ou da origem dela, porque a gente acredita que a doença se pega ou se desenvolve porque nascemos com aquela probabilidade, porque na minha família existia alguém com aquela potencialidade. Mas, na verdade, nós desenvolvemos ela através dessas nossas crenças, do que nós vamos fazendo. A gente vai dando abertura para as coisas acontecerem. Não é o que eu como ou o que eu herdo que vai me fazer ficar doente, mas é a minha busca inconsciente por hábitos que acabam sendo vícios, que propiciam a materialização de alguma doença. O que ele quer dizer com isso? Essa busca inconsciente, a medicina, ela nos comprova que determinadas coisas têm origem em outras. Então, hábitos de vida ruins, alimentação ruim, geram alguns tipos de doença. Mas por que nós acabamos tendo esses tipos de hábitos ruins ou essa alimentação? É uma busca inconsciente através daquela situação que vai acabar gerando aquele conflito. O problema ele está anterior e não naquela causa. Porque a gente observa que muitas pessoas elas têm os mesmos hábitos, porém elas não desenvolvem as mesmas coisas. O problema não é o que eu consumo, é o que eu tenho, e que a gente pode se questionar através daquilo que a gente está colocando para fora, principalmente daquilo que nós falamos, do que nós sentimos e do que nós pensamos, que é muito mais sutil ainda. A gente sempre fala dessa questão, né, de controle dos pensamentos e questionar os pensamentos, do que nós estamos pensando e por que estamos pensando determinadas coisas. Todos nós criamos uma realidade no nosso mundo mental, que se materializa em nosso corpo. Então, que tipo de realidade que nós estamos desenvolvendo? O quanto dessa realidade ela é real ou ela é uma realidade apenas minha? A nossa forma de interpretar tudo aquilo que chega até nós do mundo acaba tendo um reflexo dentro do meu corpo. Se fala de doenças psicossomáticas, mas se fala de doenças, e se a gente pega para observar, uma simples tosse, que é normal, porque todo mundo tem, um espirro todo mundo tem, mas não é um estado normal. Todas as coisas que acontecem fora de uma situação de saúde, ela significa um desequilíbrio, por pequeno que seja. E se a gente não cuida, não observa ele atentamente, ele pode se desenvolver em alguma coisa mais grave. O sentido da doença é mostrar para nós que nós estamos desequilibrados. E o nosso corpo é quem nos mostra isso. Até quem vem na terça-feira e conhece a Rosa, a gente pode observar e até fazer com ela a foto da aura. Porque é muito interessante. Ela mostra, às vezes, na foto, e ela, na interpretação, ela consegue perceber isso, situações que para nós ainda não existem, porque não são físicas. Então, nós não temos aquela dor ou aquele problema que, de repente, está apontando ali, mas que é uma tendência que poderá acontecer em virtude daquilo que está se redefinindo. A repressão que nós fazemos conosco e que nós fazemos sem perceber. Desde pequeno, se a gente vai pegar a vida intrauterina, ela acontece também, nós aprendemos algumas coisas e nós vamos desenvolvendo algumas coisas. Então a gente aprende, dentro do nosso meio cultural, que algumas coisas não podem, que algumas coisas são sujas, que algumas coisas são feias. Então nós não exteriorizamos essas coisas, mas elas existem ali dentro. Isso é um bloqueio energético que nós vamos criando e que também vai se transformando em doença. E o que fazer, então, para que isso não ocorra? Porque todos nós temos essas situações em maior ou menor número. Redefinir os nossos conceitos, as coisas que nós pensamos, conhecer a si próprio, expressar verbalmente as coisas, ou seja, falar não significa, às vezes, quando se fala expressar, agredir ou falar tudo que pensa para os outros de uma forma prejudicial, mas simplesmente trazer as coisas à tona para o nível de consciência, para que nós possamos conhecer algumas dessas situações e aí então fazer esse trabalho de redefinição que ele é necessário. Mudança de pensamentos é o primeiro passo para a gente começar essas mudanças estruturais que nós temos. Através do pensamento a gente consegue modificar uma emoção, que é a segunda parte mais sutil. Os nossos atos a gente consegue reprimir às vezes ou controlar, porque afinal de contas nós estamos perto de outras pessoas que estão nos observando. Mas o que a gente sente, o que a gente pensa, os outros às vezes não estão percebendo. Mas nós temos que ter consciência disso para poder fazer essas modificações. Então, através da mudança dos pensamentos, é possível curar as nossas doenças e as nossas emoções. E para fazer isso, é preciso não apenas deixar de odiar ou sentir raiva ou outros sentimentos negativos. Simplesmente parar, a gente só vai estancar. Nós precisamos ter uma postura inversa, na mesma proporção daquilo que existiu, de repente, ou ainda existe latente dentro de nós. Porque uma postura inversa é aquilo que sempre se fala, né? De fazer o bem contra o mal. É uma coisa ruim que nós temos que redefinir. Nós temos que jogar alguma coisa positiva. Então, é preciso o inverso, é preciso amar verdadeiramente. Esse sentimento, cada vez mais puro e sutil, é o que vai fazer com que nós consigamos sair, às vezes, do atoleiro em que nós nos metemos. É o sentimento por excelência. Nós falamos outro dia da caridade, que é o principal, a principal demonstração do amor, porque é perceber e fazer pelo outro aquilo que o outro precisa, esquecendo um pouco apenas de mim. Só o amor cura. Se nós pegarmos literatura atual, científica, ela está comprovando essas questões da cura através dos sentimentos. Se nós pegarmos a literatura antiga do próprio Evangelho, que Jesus bateu várias vezes na questão do amor, da necessidade. E mais atrás ainda a gente pode pegar outras coisas que foram faladas, foram escritas, que fala dessa necessidade da mudança de postura que nós precisamos através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E para finalizar, né? Já foi dito, mas a gente gosta de repetir. Não existem doenças, o que existem são doentes. Porque se não fosse assim, aqueles que trabalham dentro dos hospitais estariam bem mais infectados do que todos nós que estamos afastados daquele local. Então, o que existe é uma predisposição nossa, às vezes, para um caminho ou para outro.